Bob, o construtor. Bob, o construtor. Podemos consertar. Bob, o construtor. Podemos sim. Escave muito guise e role já vem. Indy e Wendy se juntam também. Pituca e Pio, Treves e Espoleta, brincando todos juntos sem fazer careta. Bob, o construtor. Podemos consertar. Bob, o construtor. Podemos sim. Vamos trabalhar, há muita coisa a fazer. Construir e consertar até anoitecer. Bob e sua turma se divertem demais. Se trabalham juntos, mostram que é capaz. Podemos construir? Sim! Podemos consertar? Sim! Bob, o construtor, podemos consertar! Bob, o construtor, podemos sim! Os animais de estimação.